cresceu 70 almas com força e amor. Rubem e Judá, unidos em fé, no meio da dor, Ele é o Senhor. Crescemos em Ti, mesmo em dor, ó Deus de Israel, nosso Redentor. Um novo rei se levantou, esqueceu de José, o que ele fez. Mas o povo, mesmo em opressão, multiplicou-se por tua mão alta. Deus dos vivos, escuta o clamor. Na aflição és nosso Salvador. Crescemos em Ti, mesmo em dor, ó Deus de Israel. Conservaram a vida, mostraram valor. Em meio ao medo, a fé prevaleceu. O povo se fortaleceu. Deus não se esqueceu. Deus dos vivos, escuta o clamor. Na aflição, és nosso Salvador. Crescemos em Ti, mesmo em dor, ó Deus de Israel, nosso Redentor. Na terra do Egito a esperança renascerá, pois em meio à dor a vida triunfará. Em casa.